Quantas vezes que eu me senti mal por algo sério ou banal, você me encontrará e me fará. Então é só...